cabelo duro é assim, cabelo duro de ficha aí. Meu cabelo duro é assim, cabelo duro de ficha aí. Vem cá, não precisa nem falar, vem cá, não precisa nem dizer que o meu cabelo parece com você. Vem cá, não precisa nem falar, vem cá, não precisa nem dizer que o meu cabelo parece com você. Meu cabelo duro é assim, cabelo duro de ficha aí. Meu cabelo duro é assim, é assim. Shine.